O 3520, Solas 28, libera a direita, via Taxi Delta. Mantenha-me escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão na 0. Delta agora, Alfa Juliette para o portão 10, da 3250. senhor ligou o 972, uma boa noite. Eu 972, eu tinha na identificação, deixa para 2.000 pés, ajuste no 03, vou direto dona. Afirmativo, 2.000 no 03, direto dona, voo no 972. 172, autoridade elétrica 3, reporte estabilizado. Excelente, estabilizado, voo no 172. Está estabilizado o voo 1172. 1172, chama a frequência 1918-95. 1895, 1972, obrigado. Sou Rio, voo 1172, uma boa noite, uma milha do 372, visual. Entre voo 1172, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-0-0-049. Livre pouso, pistão 1-0, voo 1172. Voo 1172 na sala 01, libera direita via taxi Foxtrot. Taxi autorizado via Alfa, Juliette, remota 14 do pátio principal. Então, Fox, Alfa, Juliette, remota 14 do pátio principal, voo 1172, cara. Pastor, bom dia, o TAS 3520, solicitando nível 370, pessoa. TAS 3520 autorizado, João Pessoa, nível 370, via PS17. Decola cabeceira na zero, faz a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Pucajamaru, acena 55 no 1, controle 1 no 9, décima 8. Exato, nível 370, por exemplo, está decolada 10 por 2 esquerda, Pucajamara, Aracaju, 5511 é o transplante, 198 com o controle, o TAN 3520. Qual é o TAN 3520? Chame pronto. Bora. Solo Torre 3520, puxa a transposição 10. Três 520 autorizado, pushback acionamento portão 10, reporte táxi. Cuidado, chamando a táxi, TAN 3520. 3520 para o táxi, Acuno 20, 2 horas e meia até na Maceió. Quantas horas? 2:30, 2 horas e 30, Maceió, Sena com 20 agora. Ok, sim, táxi autorizado da ponta de espera, via Pátio Índia, ponta de espera, chame pronto, ajuste 1013, padrão. Pátio Índia, chamada pronto, com 1013, na 10, na 3520. Eu vou 1173. 3520 linha autorizada, linha de decolar, pista na 0, vento no 20 grau, 059. Linha decola, dá 1-0, tá 3520. Bom, 1173, eu guardo cópia. Valeu. 3530, decolada azul no meio, chame o controle. 119, décima 8. 198, bom dia. Gol 973, cópia. Gol 973, Guarulhos autorizado, 360, nível VPS 110, Taubaté. Tango Bravo. Decolada 110, curva direita, perfil de seleção, voo no lei da Motiva. 5596 na transponder e o controle 119, décima 8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, fuso 110, Taubaté, retorno 110, estamos vivendo a ótima. Ótima. 5596 transponder e 198 é o controle. Ok, perfil de saída Sambo, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, Leda, após Motiva, Vitor Alfa no final. Sambo, Leda, Motiva, gente. Chame pronto. Salvador, bom dia, é o Sam 3896. Sam 3896, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, direto, dona. 2000, dona, obrigado. Qual é a escuta da mais recente, não é mesmo? Qual é a autorização de reboque da posição 9 para remota 1 ou 2? Gol 973, escuta. Gol 973, prossiga. Qual é a estimada para emitir a push? Torno de 5 minutos, acredito que é. Ok, gente. O tráfego chamou para o reboque, aguarde, ok? Aguarde. Hoje sim. 520, chamo Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Vai lá Recife agora, tá 3520, bom dia. Bom dia. 3820 no meia, autorizado Alexa X-Ray, reporte estabilizado. Porta Alex. Autorizado com o 973, chame o táxi.